Olá pessoal, nós estamos começando mais uma vez nosso bate-papo, nosso debate nesse podcast que tem como intenção da nossa parte de ser como uma revista digital em formato de podcast, batendo papo, sempre discutindo de uma forma legal, como uma mesa de bar, né? Como a gente sempre tenta resolver o problema do Brasil quando a gente está tomando uma cerveja. Sem papas na língua. Sem papas na língua. E a mesa já está pronta. Do meu lado direito está o Maurício Kaminski. Opa! No meu lado esquerdo, o Hector Fleck. Buenas! E esse que vos fala é o Fábio Vasconcelos. A gente vai trazer um tema interessante hoje, mas antes, a música da semana é essa. A cidade de Chico Science, que eu acho que tem um pouco a ver com, ou totalmente a ver com o nosso tema de hoje, que eu vou, em breve a gente vai abordar. E uma das coisas que me chamam a atenção quando eu escuto a música do Chico, além de ser uma música com base poética, tem uma profundidade também marcante. Ele foi buscar referências na época da década de 90 lá em Recife, onde a cidade havia uma degradação urbana na cidade. E ele tentou traduzir com o movimento Mangue a ideia de que você poderia transformar a cidade a partir daquilo que você é. E em tese ele se colocava na posição de que do Mangue, onde tem um caranguejo, onde está a lama, da lama você pode transformar aquilo numa coisa melhor, né? E daí, por isso que ele fala, no meio dessa música aí, A Cidade, ele fala assim que é no meio da esperteza internacional. A cidade até que não anda tão mal, e a situação sempre mais ou menos, uns sempre com mais e outros sempre com menos. E o nosso tema de hoje é com base num texto que saiu no ano passado. O pessoal talvez não esteja lembrado, a gente vai ter como base do nosso tema hoje um texto de uma pessoa daqui da cidade de Santa Maria, chamada Letícia de Oliveira Figueiredo, que lá em 9 de novembro do ano passado, fez um post no Facebook chamado Quem Matou Santa Maria? Né? E eu queria ler esse texto para vocês, antes da gente abrir para a discussão, porque eu acho que ele tem no texto como como base, fica mais fácil, até porque essa frase não é nossa, essa pergunta retórica, Quem Matou Santa Maria, não é nossa, mas a gente pode, em cima do texto dela, a gente pode fazer essa reflexão. Será mesmo que alguém matou? Quem matou? Se alguém matou, quem foi? Eu já tenho minha opinião. Então a Letícia diz mais ou menos assim. Quem matou Santa Maria? Não tem mais o vestibular da UFSM. Quebraram a Cirila. A Pepsi foi embora. Já mataram 95% das lojas tradicionais da cidade. O jornal... A Razão, os prédios não têm mais PPCI, abrir negócio nesses locais é impossível. O hospital está fechado, eu acredito que ela deve estar falando aqui do hospital regional. E cadê os nossos 5 deputados estaduais e os 3 federais que tínhamos no passado? Onde estão eles? Ganhando dinheiro. Não vejo nenhum deputado aos sábados desfilando no calçadão para trazer notícias da capital. Abrir um negócio novo é um parto. É um parto. E os supermercados não abrem ao domingo. Um clube de futebol desistiu do campeonato e o outro está remando. Não tem futsal de série ouro e nem prata. O voleibol está acéfalo. As ligas perambulando e no farrezão. Jogaram um monte de concreto, acabando com o nosso único espaço central para a prática de esportes. A expofeira fechou e hoje não tem lugar para ser realizada. A faixa velha ainda não terminou e a nova já se esgotou. Não há um sequer movimento por duplicação da RS 287 nos ligando à capital. Uma estrada de mortes e cheia de pedágios caros. Hoje tem alunos sem aula. A polícia está em greve e a saúde um caos. E sem falar do trem, que já parou. Quem? Quem matou a santinha da Boca do Monte, tchê? Esse é o texto que ela escreveu lá em novembro. Teve uma repercussão na época, lá em novembro, no início do mês de novembro de 2017. E em cima desse questionamento que foi feito pela Letícia Figueiredo, eu me lembrei de trazer na nossa frase do dia de hoje uma reflexão sobre esse tema, que tem a ver, tudo a ver com isso, de Fernando Pessoa, o poeta e dramaturgo português, que fala de provincialismo. Eu acho que tem muito a ver com o nosso, X da questão. Com o X da questão, né? Eu acho que tem a ver um pouco sobre o que a gente pode discutir hoje aqui. E Fernando Pessoa diz assim: o provincialismo consiste em pertencer a uma civilização sem tomar parte do seu desenvolvimento superior, em segui-la, pois mimeticamente, com a insubordinação inconsciente e feliz. Ou seja, Fernando Pessoa está dizendo que quando nós somos provincianos, queremos ser províncias, somos insubordinados a esse desenvolvimento e somos felizes assim, porque somos insubordinados a esse desenvolvimento. O que é que vocês acham? Vocês acham que alguém matou Santa Maria? Que alguém quer começar? Posso começar. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada a todos. Hoje é um tema mais sério, então a gente fala um pouquinho mais calmo, tranquilo, tá? Sobre quem matou Santa Maria. Na verdade, assim, ó, a minha primeira frase, que a minha primeira... na verdade, a primeira coisa que eu vou falar... eu pensava de uma forma antes e hoje eu comecei a refletir durante essa semana, a gente comentando sobre o tema. Eu pensava que Santa Maria era um natimorto, era aquela cidade que já nasceu morta. Mas não, Santa Maria não nasceu morta. Na verdade, Santa Maria é uma cidade em depressão. Tem todos os sintomas de depressão. Nada anda, nada vai dar certo. Dorme cedo, acorda tarde, é tudo difícil. Eu tô falando que eu tenho depressão, estou em tratamento. Então eu estava pensando, cara, Santa Maria é uma. Tá que nem eu. Santa Maria é uma cidade em depressão. Onde Santa Maria não está sendo medicada. Eu acredito que nem eu estou sendo medicado. Santa Maria não. Por quê? Porque aqui em Santa Maria. Agora, falar como santamariense, eu me mudei para cá dia 28 de fevereiro de 1998, eu já tinha morado em 90 e 91 aqui. Então, ali o começo da minha adolescência, na época 13 anos era um princípio da adolescência, hoje já estão quase adultos essas crias de merda aí, 13 anos, já sabem falar inglês, espanhol, francês, já viajaram o mundo e conhecem tudo, mas eu era um... pré-adolescente chegando em Santa Maria. Aquela época era boa ainda. A educação aqui era boa. Claro, a gente tem que falar assim, ó, Santa Maria ela não decaiu durante esses anos, não só a questão no município, mas também no, nas três esferas, federal, estadual e municipal. A educação estadual aqui era muito boa. Era Maria Rocha, era Maneco, era... Há de se contextualizar, né? Há de se contextualizar o fato de que, para fazer uma abordagem em cima de uma pergunta como essa, tem que se contextualizar o fato de que nós estamos vivendo um momento em que o estado do Rio Grande do Sul não é referência hoje de PIB, não é referência hoje de desenvolvimento. Já foi no passado, né? Está mais quebrado que o Santa Cruz. É, mas um estado hoje que você... Está mais quebrado que o Santa Cruz. Um estado hoje que quebra com aquele paradigma do funcionarismo público ser algo estável, né? Um estado que não consegue pagar o seu funcionário público, haja vista a greve dos brigadianos aí, que hoje já recebendo salários, conseguem receber os salários e financiados, financiam salários praticamente pelo banco para poder pagar suas contas, né, mensalmente, né? Então, assim, há um contexto também para fazer uma observação sobre a cidade de Santa Maria hoje, não é? Não é simplesmente fazer um pensamento, né? Não, mas abordar esse tema. Claro, claro. Acho que você está sendo feliz. A esfera federal e a esfera estadual, claro que vão influenciar diretamente, as duas vão influenciar diretamente no que está acontecendo em Santa Maria. Mas nós temos aqui muita, muita coisa local, municipal, que está travando Santa Maria. Tá? Então, como eu estava falando, questão da educação, antes a gente tinha uma educação melhor, hoje não tem colégio mais, cara. Eu tenho um filho, 14, vai fazer 15 anos. Colégio estadual aqui em Santa Maria é complicado. Municipal deu uma melhorada, antes era o contrário, era estadual, mas educação a gente está mal. Mas não é só aqui, é no Brasil inteiro. A gente está vivendo isso, essa crise existencial brasileira, que é uma crise existencial, a gente não sabe se está bem, se está mal, onde vai chegar, o que quer chegar. Só que aí, antes de continuar, a gente pensa. Eu sempre ouvi falar que quando estivessem alinhadas as estrelas, já ouviu essa bosta que falava? Alinhar a porra das estrelas. O que significa, ouvinte, alinhar a estrela? Era um PT roubando o federal, um PT roubando o estadual, um PT roubando o município. Tá? O que aconteceu? Quando alinharam as estrelas, não mudou nada. Bosta nenhuma pro estado, bosta nenhuma pro município. Então, não é só o problema político, claro que é, mas eu acredito que nós temos muito aqui em Santa Maria um problema cultural. Nós temos, esse é o maior problema. Eu acho que nós temos aquela questão que tu falou, uma vez o Fábio aqui me deu uma aula sobre a história de Santa Maria que muita gente não conhece. Depois daqui, tu fala depois para os ouvintes, mas isso aí vem do berço. Vem do berço. Santa Maria é uma cidade travada. Depois a gente vai falar da parte da economia, Santa Maria, comércio, serviço, agricultura, etc. Mas Santa Maria é uma cidade que está em depressão. Santa Maria é a cidade em depressão, em uma depressão grave, e não tem medicamento ainda. Medicamentos, na minha opinião, são pessoas com ideias diferentes das que vão ganhar a próxima eleição também. Pode ter certeza que vai se continuar a mesma bosta. Tá? Vereadores. Como é que se calcula qual é o índice de produtividade de um vereador? Indicador. Hã? Indicador. O indicador de produtividade de um vereador. Se tu chega a falar isso para alguns vereadores ali, eles não sabem nem o que é indicador, nem o que é produtividade. Desculpa, o senhor vereador que pode estar ouvindo, mas tem muita gente ali que não tem qualificação. Mas tu não. Trabalhar no comércio, então, como vereador. Mas tu não acha que o vereador, ele é o reflexo do próprio eleitor? O vereador, na verdade, não é o... Ele, na verdade, não está ali porque ele é o reflexo da própria sociedade local? É verdade. Quer dizer, então, que culpa tem também o vereador se a própria sociedade local não está nem aí para o que ele vai fazer ou o que ele não vai fazer? O Maurício questiona, e 99% das pessoas lá votam porque o vereador vai tapar os buracos aqui na rua, que o vereador vai mandar pintar o meu fio, voto. Mas é isso, é a política. Caímos de novo numa... A gente está saindo do municipal, estamos indo para o federal e estadual, é bem isso aí. Mas a questão que eu falei da cultura... tu não quer contar brevemente, Fábio, como é que surgiu Santa Maria? Eu não sou santamariense, né? Cheguei aqui em 2005, devo afirmar que Santa Maria ela se desenvolve. Se eu for fazer uma comparação de 2005 para cá, houve um desenvolvimento na cidade. Para baixo? Não, houve um desenvolvimento na cidade. Ela cresceu mais do que se desenvolveu, são coisas diferentes. Tá, mas tem uma coisa. O crescimento, dependendo do nível de crescimento, não vale a pena. Tipo, estou falando uma foto. Sim. Com um olhar empresarial, com uma empresa. Crescer 3%, dependendo, o custo é muito maior a longo prazo. Então, Santa Maria. Questão de custo. Há uma diferença básica para quem estuda a parte sociológica de desenvolvimento para crescimento. Uhum. Isso aí é fácil de explicar quando a gente usa o exemplo de uma criança. A criança ela pode crescer com saúde ou sem saúde. Ela cresce. Todos os dias ela vai crescer. Mesmo se ela não tiver saúde, tiver uma saúde precária, aquela criança ela vai crescer. Ela vai crescer. Mas ela vai precisar de uma série de intervenções, de medicamentosas, enfim. Ou não vai se desenvolver. Ou ela não se desenvolve. Ela cresce, mas ela não se desenvolve. Ou seja, para que haja desenvolvimento junto com o crescimento é natural, é preciso que haja saúde. Né? Saúde no sentido de uma série de fatores. Essa saúde que eu falo não é a saúde social, é a simbólica. Né? O militante do PT. Não, mas aí aquela que não desenvolve. Mas aquela história de observar uma cidade que é extremamente nova, né? De 2005 para cá eu vi realmente o crescimento, mas muito lento, gente. Muito Santa Maria tem 100 e poucos anos, 150. Mas o crescimento foi muito lento. Eu diria que. Crescimento ou desenvolvimento? Não, o desenvolvimento foi muito lento. Ah, né? Ela até cresceu, mas ela desenvolveu muito pouco. Se a gente for tirar como parâmetro, eu, por exemplo, que já circulei no Brasil em algumas cidades, o desenvolvimento de Santa Maria é muito lento. Ele vive no potencial. Talvez a maior angústia de quem queira ver Santa Maria bem é saber que ela tem um grande potencial e esse potencial nunca se torna realmente algo palpável, assim, nunca se transforma o potencial em resultado. Né? A gente nunca vê esse grande potencial que a cidade tem para ser uma cidade, por exemplo, de turismo ecológico. Uma cidade que tem um grande potencial para ser um grande centro de comércio e serviços para todo o centro do estado e até mais do que isso. Industrial, tem uma característica aí que é questionável, mas também que pode ser estudada sobre a questão do potencial logístico de Santa Maria. O potencial de Santa Maria é referente, por exemplo, a uma qualidade de vida para pessoas aposentadas, que é uma cidade que tem muita gente aqui com dinheiro no banco, militares, professores, enfim, servidores públicos de todas as esferas. E a gente não vê. A gente parece que percebe que ela anda travada por conta de uma mentalidade, de um modelo mental que a gente pode chamar de paradigma, né? Uhum. E eu me lembro que ao fazer um estudo, eu gosto quando eu chego nas cidades para morar, sempre buscar um pouco, estudar um pouco sobre a história daquela cidade. Santa Maria... Já vou direto ver onde é que é a zona. Que merda! Santa Maria, né? Por isso que o Fábio é um cara inteligente, eu sou um chinelo por causa disso, ó. Então se tu, que tá ouvindo, tu chega na cidade, quer saber direto onde tem festa e zona, tu vai ficar que nem eu. Vai estudar que nem o Fábio faz. Mas uma coisa que é interessante é você, ao observar a história de Santa Maria, nem precisa se aprofundar tanto, você vai descobrir algumas coisas. Como, por exemplo, Santa Maria ela surge ali em 1858. Esse ano Santa Maria completa 160 anos. Né? 160 anos, não é isso? É nova, né? É. 58, quando ela se transforma em 17 de maio de 1858, vai à categoria de vila. Se essa data é 60 anos. Sim, ela é elevada à categoria de vila em exato 17 de maio de 1858, e o Brasil passava por um turbilhão. Era, né? De Cachoeira e Cruz Alta, né? Ela era distrito de Cachoeira do Sul, e ela vai se transformar, na verdade, numa vila. Os primeiros assentamentos aqui, por incrível que pareça, eles vão muito recheados de alguns alemães que lutaram a favor do Brasil aqui como patriotas aqui nessa região aqui. E o Brasil viu um momento interessante naquela, que havia uma uma intenção no Brasil de que o Brasil se decidisse naquela época e começasse a caminhar em outro trilho que não fosse o trilho monárquico mais, né? Que começou a ter várias iniciativas por parte dos políticos brasileiros junto ao imperador para que o Brasil fosse virar um Brasil qual parlamentarista ou republicano. Até que isso se estende até o final do século XIX, com alguns fatos interessantes que têm uma influência aqui em Santa Maria, como por exemplo um fato que aconteceu no Império, ainda no Império, chamado de a questão religiosa. Que a questão religiosa foi quando o movimento que acontece 3 séculos antes na Europa, o movimento ultramontanista, que acontece através da Igreja Católica, de um extremo conservadorismo, ou seja, tentar fazer com que a Igreja Católica recuperasse tudo aquilo que ela perdeu aqui no Brasil, desde o momento em que Dom Pedro I começa a atacar diretamente, fazendo algumas ações, atacar o privilégio que a Igreja tinha aqui, porque a Igreja teve privilégio durante o Império, praticamente durante a maioria dos anos, dos séculos aqui. E a Igreja Católica, ela vem, na verdade, exercitar esse ultramontanismo na Europa, que acontece 3 séculos antes, ali por volta da década de 70 do século XIX, quando ela se revolta contra os maçons aqui no Brasil. E essa revolta, na verdade, ela é patrocinada por esse movimento ultramontano aqui no Brasil, onde 2 bispos do Brasil, um do Pará e um de Pernambuco, vão inclusive proibir, seguindo o manual, de dizer, o cara que é maçom está fora da jogada, não entra nem na igreja, é satânico, demonizou o processo. Isso passa inclusive por uma Santa Maria que tem na construção da base da sua sociedade na época, tinha muitos maçons aqui. É, desde a Revolução Farroupilha. E existe, né? E ainda existe. E, na verdade, aqui, isso toma um corpo muito grande quando, em 1900, chega um Caetano Paluca, que é um padre palotino aqui, que vem com a mentalidade muito convicta de fazer com que Santa Maria resgate um catolicismo original, romano, altamente conservador, que colocasse no eixo a sociedade, o tradicional, altamente conservador, trouxesse o tradicionalismo dos italianos que estavam fora da igreja na época, e muitos estavam nas igrejas luteranas, metodistas, com alguns alemães, inclusive, em igrejas que não eram católicas, né, anglicanos, metodistas, luteranos, protestantes, e outros estavam na maçonaria. Então, Paluca vem com essa missão. Em 1900, ele chega aqui em Santa Maria. Ele vai inaugurar, com dinheiro de Roma, ele vai inaugurar essa catedral que tem ali na Rio Branco, como um grande símbolo de poder romano novamente, para trazer o pessoal de volta para a igreja. Só que essa volta dos santamarienses e região novamente para o catolicismo, ela vem recheada de um conservadorismo. De um conservadorismo, inclusive, assim, extremamente agressivo, que vai fazer com que quem volte a participar venha a entender que para estar aqui precisa ser dessa forma, conservador, romano, católico, conservador, e nada que é de fora presta. Assim como tá bom. Assim como tá bom, e tudo é uma ameaça. Haja vista o poder, ainda que a Igreja Católica ainda tem no mundo, né? E esse movimento, eu acho que funcionou. Esse movimento cresceu, a cidade passou a ter essa consciência, porque ainda era uma cidade muito pequena, e essa consciência, eu acredito que chega hoje a representar essa consciência hoje. Eu acho que ela se desdobra, e quando chega hoje, a gente pode dizer, olhando para trás, que isso foi a maior semeadura de uma consciência extremamente conservadora e provinciana que existe aqui em Santa Maria. Como diz Fernando Pessoa, nós somos pequenos e queremos continuar pequenos. Parece que isso está incrustado na cabeça do santamariense. Nem as gerações novas, dos filhos, porque acredito que nós estamos na terceira geração da cidade, são 150 anos, cada 50 anos a gente pode contar uma geração. Se a gente está com 160 anos de Santa Maria, a gente deve estar na terceira geração. Ou seja, nós estamos com os netos dos caras que chegaram aqui, das grandes famílias que aqui... Entrando os bisnetos já. É, e as famílias que participaram desse movimento, na verdade os caras são netos desse pessoal hoje, né? E você percebe, talvez, não sei se vocês concordam comigo, muitas vezes quando a gente está falando sobre isso, existe até uma concordância, é verdade, a cidade parece que as pessoas não se abrem aqui. O Carrefour, quando veio para cá, foi uma novela para se instalar em Santa Maria, né? O Zafari, eu nem sei como é que está a situação, era mas até o ano passado o Zafari queria vir, já tinha um movimento aqui do pessoal mercadista que queria, vamos dizer, dificultar a situação. Boicotar. Né, politicamente dificultar a situação. É que é do demônio. Claro. E de alguma forma você vai encontrar nessa semeadura um terreno fértil. Por quê, velho? Aí é onde eu quero chegar. Porque a cidade, ela tem uma história que inicialmente é construída em cima de comércio e serviços que vem até hoje. A cidade, ela, além de ter como sua matriz, na sua matriz econômica, 83% da sua matriz econômica, comércio e serviços, ela já desde o começo, serviço, pessoal. Ela vem na sua parte central, na parte de serviços e comércio, ela vem se mantendo com essa matriz, mantendo o comércio e serviço com essa importância. Ela não se tornou uma cidade rural, assim, com um poder ruralista, né? Vocês vejam que é até contraditório, porque quem politicamente está nos cargos, vamos dizer, políticos da cidade se revezando, são muito mais oligarquias familiares, né? Famílias que estão se revezando politicamente na cidade. Os coronéis. Algumas lideranças de alguns setores pequenos da cidade, né? Mas é contraditório hoje você olhar, por exemplo, que na Câmara dos Vereadores não existe um representante político, como vereador, da principal matriz econômica da cidade, que é do comércio e serviço. Tu não vê nenhuma pessoa lá dentro, hoje, na Câmara dos Vereadores, representando, por exemplo, a categoria dos comerciários, dos comerciantes. Pô, cadê o cara que é representante de ser, ele ou ela? Por que não existe uma... Então você veja que, na verdade, parece muito frouxo, parece que tudo gira em torno de nomes, de status, o tempo todo de nomes e de status, mas não de representatividade sólida. Resumindo, posso só ter resumindo essa frase, é o cara que só quer e sabe dar entrevista para a TV e para a rádio, na hora que tem que trabalhar, não trabalha. Trabalho. Porque não importa o salário, está ganhando, e a empresa dele, ele está aparecendo, dando entrevista em rádio, e me desculpa, eu conheço um monte de gente que se envolve em projetos em Santa Maria, que começam um projeto e dão entrevista, e falam da sua empresa, isso e aquilo, e quando tem que trabalhar, o que acontece? Larga na mão do outro e cai fora. É bem isso aí. Pode. Não queria falar, não. Deixa eu só para concluir. Só para concluir meu raciocínio, para deixar o Hector falar. Diga. Uma coisa que me chamou muita atenção aqui, partindo desse princípio de como a gente enxerga as representatividades das lideranças, aí eu quero dizer que essas representatividades não necessariamente precisam ser políticas, né? Elas são as lideranças, de uma forma geral, da cidade. Elas mantêm tanto essa cultura, cara, que eu sou testemunha de participação de vários fóruns de discussão que essa cidade tem. Eu poderia dizer, como forasteiro, como um cara que mora aqui há 13 anos, mas que veio de fora, que o que me chamou muita atenção aqui em Santa Maria nos primeiros anos é que essa cidade é a cidade dos fóruns. É mais um nome que essa cidade tem. Essa cidade é a cidade cultura, essa cidade é a cidade dos blindados, que não é tem. A cidade universitária, mas não é a cidade tem dos fóruns. Porque é uma cidade que o que tem de fórum para debater os problemas dessa cidade, o que tem de fora para debater problemas pontuais que a cidade tem, é absurdo. Então, assim, é a cidade que... Tem um monte de gente querendo espaço para poder falar e discutir, mas... Ninguém para resolver. Mas eu vou usar uma frase de um filme que eu assisti essa semana, se vocês não assistiram, assistam, chamado O Círculo, que é uma crítica... Já assistiu? É um filme que faz uma crítica ao poder, por exemplo, que a rede social tem E tem uma garota que ela, é uma garota que é. O círculo, na verdade, é uma grande empresa como a Google, e uma garota entra nesse círculo como estagiária. E aí, na entrevista dela, ela diz uma frase muito interessante. Das perguntas da entrevista que ela faz, o cara pergunta: seu medo? Aí ela diz: potencial nunca atingido. E o meu medo de Santa Maria hoje, por gostar de Santa Maria, é esse: é o potencial nunca atingido. É aquela, sempre aquela ideia de que, pô, nós temos um grande potencial. Um grande potencial, mas o lugar que tem mais potencial no mundo é o cemitério, bicho. O lugar que tem mais potencial no mundo é o cemitério, porque foram ideias que nunca foram colocadas em prática. Estão tudo enterrado lá. Santa Maria... Deixa o Hector falar que ele... Santa Maria tem potencial, mas é barato. Não, o que eu queria falar é o seguinte, teve um acontecimento, na minha opinião, acho que um dos acontecimentos que mais marcou, assim, que foi... Onde estagnou de vez a cidade foi quando tiraram o vestibular da universidade. Que é citado no texto da menina, né? Cara, Santa Maria era conhecido por... Era referência em universidade. Vinha pessoal do inferno pra fazer vestibular aqui. E agora vem o carnaval. Aí já girava a economia, Deus o livre, ia lá pra cima com o imóvel, com o serviço, com tudo. Com tudo, ia lá pra cima. Então, a partir do momento que eu não sei porquê, que acabaram com... Não só o vestibular, os polos isso, da UFSM. Exato. E aí movimentava dinheiro na cidade, movimentava toda uma economia de tudo que é setor, assim, ó. O setor imobiliário, o setor de serviço, o setor do comércio. Cerveja. Tudo. DCE, rock and roll, tudo dava. As boas-vindas dos bichos ali, por exemplo, na Praça Saturnino de Brito. Dava sempre briga, mas o que gerava de dinheiro, de cerveja, Deus livre. Mas para brigar tinha que comprar uma faca. Mas o Hector, ele tá acreditando a Santa Maria, a universidade. A questão da universidade é algo que eu acho que é desonesto. Vou explicar por quê. Cara, a universidade, ela está lá, ela é federal, ela não é municipal. Ela vai seguir um regramento da União, e todas as universidades federais já estavam fazendo isso. Sim, sim. O problema era a cidade, que não está preparada para esse tipo de coisa, não. Porque vivia a míngua, com um pote na mão, a míngua desse janeiro, que teria que ser um janeiro... O que sobra da federal, a gente come... Eu acho que a gente tem que matar a vaquinha mesmo, sabe? Porque é aquela história da vaquinha, né? Do cara que chega na cidade, tá lá a vaca, já contei essa história, né? E aí todo mundo só vivia da vaca, e ele hospedado lá. Você vive de quê? Não, é tudo da vaca. Vamos resumir, então. Tá. Acabou o vestibular, acabou a teta de muita gente. Cara, acabou. Eu acho sim. É isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Então foi acabou o vestibular, foi uma bola de neve, assim, acabou, foi quebrando um monte de... Mas eu acho injusto você chegar e dizer assim, pô, a universidade fez isso conosco, mas não é isso, cara. A universidade, ela é federal. Aliás, é uma das coisas que se discute aqui, desde que eu cheguei, que eu escuto essa discussão, e é verdade, há um muro ali em Camobi, entre a Universidade Federal e Santa Maria. Né? Quando eu estudei em empreendedorismo lá na Federal, eu me lembro que havia alguns cases de sucesso no mundo, onde cidades que queriam recuperar sua economia, elas usaram o conhecimento universitário, ou seja, o conhecimento técnico das universidades acadêmicas, para melhorar a economia local, tá? E aí, o que é que acontece, cara? A quantidade de soluções para essa cidade que tem de trabalhos publicados nessa Universidade Federal de Santa Maria, que está nas outras, que são menores, mas estão aí, quantidade de coisas que estão prontas para ser usadas e não são usadas, porque existe um muro, e essa questão é política. É uma questão política mesmo. Que é o que trava Santa Maria. Essa questão, esse muro que a gente está falando é o que trava Santa Maria. Exatamente isso aí. A UFSM, desculpa, o cara estudou lá, tá? Mas questão da produção da UFSM poderia ser mil vezes maior, porque tem muita coisa ali que é feita empurrado com a barriga para ter números. Mas tem muita coisa boa que sai de lá, que daria, como tu falou, para se aplicar do outro lado do muro. E não se faz. Por quê? Não aceitam. Porque é aquilo, é a lei guerrinha. Porque se aplicar vai melhorar, então deixa lá. Deixa assim. É lei guerrinha, se vai trazer isso aqui e vai melhorar e nós vamos ficar ricos, então não. O orçamento, eu não sei como está hoje, mas durante esses últimos anos o orçamento da Universidade Federal é maior do que o do município. Sim. Né? Mas o pressuposto, na verdade, é esse. É que você tem um conjunto de produção de conhecimento da federal e dos outros centros universitários aqui, e que não são utilizados no desenvolvimento da cidade, né? Aí alguém defendia esse ano ou ano passado, eu vi alguém defendendo: ah, não, nós somos uma cidade que produz conhecimento, e esse conhecimento é tão bem produzido que é exportado. Quem se forma não fica em Santa Maria. E não estava falando uma coisa correta, é isso aí. Santa Maria é uma cidade tranquila. A cidade não precisa estar refém das pessoas ficarem aqui na cidade para se desenvolver. Ela não precisa, ela tem hoje condições de se desenvolver sem estar refém da permanência dos estudantes em Santa Maria. Até porque, eu vou fazer um adendo aqui, cara, o que tem de gente como reta final, só formatura nessa cidade, é brincadeira. É. Tem gente que acha que o fim da linha é se formar. Eu conheço, cara, 80% de quem se forma nesse país é analfabeto funcional. Gente que vai para a universidade e enche aí as bancas, mas no final, a reta final dele é a reta final do curso. Quando ele se forma, acabou para ele. Né? Pouquíssimas pessoas querem empreender, querem ir para o mercado de trabalho. Então, assim, ficar refém dessa ideia de que, ah, nós estamos perdendo nosso conhecimento porque os caras estão indo para São Paulo. Cara, a questão é outra. Será que nós não estamos precisando olhar para o nosso umbigo primeiro, para ver se a gente está, por exemplo, facilitando o cara abrir uma empresa aqui? Claro, tem cupom. Para ver se o cara tá tendo facilidade de ter um startup aqui. O cara não sabe o que acontece em Santa Maria, o cara não sabe o que acontece fora da parede do escritório dele. Cara, especificamente esse caso foi interessante. Talvez, se não a maior, o maior ou um dos três maiores parques tecnológicos do Brasil é o Porto Digital em Recife, Pernambuco. Né? Eles fizeram um concurso público agora nacional. Agora não, ano passado eles abriram um concurso público para um projeto de arquitetura na intervenção de um prédio histórico em Recife, que era um antigo Diário de Pernambuco. Um antigo prédio do jornal Diário de Pernambuco, se tornar um dos prédios do Porto Digital, que é distribuído geograficamente na parte histórica. E aí esse prédio ia trabalhar com economia criativa e tecnologia de informação direta, né? E o concurso nacional foi vencido por um escritório de arquitetura de Santa Maria, cara. E eu descobri isso. E nem a prefeitura sabia, nem os órgãos aqui que são apoiadores do empreendedorismo aqui sabiam disso. Cara, o escritório de Santa Maria ganhou um prêmio nacional para fazer o projeto de intervenção arquitetônica num patrimônio histórico, fazendo ali um braço do Porto Digital, né, nesse prédio. Cara, ninguém sabia. Aí tu fica pensando, como é que esse negócio aqui vai dar certo? Aí eu vou falar isso para deixar o Hector falar, porque me chamou muita atenção uma afirmação de dias atrás de alguém que circula no meio das lideranças locais. O problema de Santa Maria não é liderança. Talvez o problema de Santa Maria não seja a escassez ou a ausência de liderança. O cara chega e fala o seguinte para mim, eu não vou dizer quem foi, mas é um cara que circula no meio das lideranças locais, e ele diz o seguinte: Fábio, aqui tem bons líderes. Existem líderes e pessoas boas, preparadas em diversas áreas aqui. O problema de Santa Maria não é a ausência dessas pessoas que são boas, é a capacidade delas trabalharem juntas. Ninguém quer trabalhar junto. O problema de Santa Maria é que ninguém quer trabalhar junto, cara. A gente chama isso lá na minha terra do balaio de caranguejo pernambucano. Individualismo total. É, quando tu pode botar um balaio de caranguejo na tua sala pra assistir TV, que nem se preocupa que não vai sair um balaio, que quando tá saindo um pela borda do balaio, vem o de baixo e puxa a patinha. Então, posso só... Eu só quero ver se tu vai concordar comigo. Na verdade, não é que não querem trabalhar junto, mas tem muita gente que tem medo que outros cresçam, porque eu já ganho um monte assim, e se ele crescer, ele vai me derrubar. Isso aí eu já ouvi algumas provincianismo, vezes. Provincianismo. Eu já ouvi uma vez, até contei. Todo mundo é bom, todo mundo seja pequeno, porque... Claro, eu vou continuar grande. Ah, eu já ouvi numa reunião uma vez sobre desenvolvimento de algo que ia mudar Santa Maria, que ia melhorar, e dentro desse desenvolvimento tinha algo voltado para empreendedorismo, e um dos entes, dos stakeholders, entes envolvidos, falou: empreendedorismo não, porque a gente vai formar nossa concorrência e vão quebrar a gente. E era um dos cabeças da cidade que todo mundo baba os ovos. Ou seja, tu ouviu a frase de um dos líderes cabeça da cidade numa determinada área, num determinado setor, né? Exato. Que disse que não vamos deixar isso acontecer, nós vamos chover. Deixem pequeno. Porque se crescer nós vamos cair. Agora que nós estamos chegando no final da gravação, eu quero fazer uma pergunta pro Maurício. Se o trem é um meio de transporte barato, por que foi extinto Santa Maria? E por que que as empresas que fazem logística de trem estão quebrando, todas que vêm para cá quebram? Isso não é um problema municipal, isso foi federal. Foi quando eles precisavam vender caminhão, fizeram rodovias e foi se... Vender diesel? Foi se podando aos poucos os trens. Tanto que a gente vê na Europa aí transporte principal de alguns países para outros. É trem? Não, por fronteiras assim que são perto, é trem. Só que o Brasil. Na Europa, tu pega um trem lá na Espanha e você vai para Alemanha, tu vai para qualquer lugar. Eu quis falar Europa. Eu quis falar Europa. Um exemplo, a gente pega aqui. O Brasil tem um grande problema. Da Argentina até São Paulo, a bitola é um tamanho, acho que é um metro que a gente tem. A bitola é a distância entre a largura dos trilhos. É a distância entre um trilho e outro. Porque se eu não me engano, é um metro. É. Um metro e pouco. São Paulo para cima é diferente. Argentina, Uruguai é outro. Então, o planejamento brasileiro. Não, é maravilhoso. Isso aí foi proposital, né? Claro que foi proposital, nenhum animal iria chegar a essa conclusão. Mas como atingiu Santa Maria em cheio, porque a Santa Maria, vale a pena falar isso, cara, nesse debate. Santa Maria, ela recebe esse nome de cidade e cultura, aí tu pergunta pra muita gente, por que o nome de vocês, assim, por que é que lá é cidade e cultura? Ah, é porque assim, não precisa ser nenhum inteligente para olhar para cá e ver que é injusto chamar cidade de cultura. A produção cultural aqui existe, é louvável por parte do esforço dos artistas que existem aqui, claro. Mas cara, pra cidade de cultura para mim é Olinda, velho. Cidade de cultura para mim é assim, cidade que tem assim, uma usina cultural, vamos dizer assim. Então isso na verdade veio por causa da estrada de ferro. Aqui tem o Natal Lúcio. Deus o livre. Deus o livre, aquela árvore que ela toca no calçadão, cara. Puta que pariu. Mas essa história da cidade de cultura, ela se dava quando... Procura no Google. A árvore de Natal de Santa Maria 2017 para 2018. Coisa horrível. E aí, uma brincadeira. Que lamentável. Aí o orçamento foi grande. Não, é lamentável, cara. Sabe que agora é fashion. Aí tá na moda. Os artistas que vinham do Uruguai e da Argentina pra São Paulo, pra se apresentar no Brasil, eles tinham uma parada obrigatória. Quando eles entravam no Brasil, eles tinham que parar aqui no Brasil em algum lugar. Porque a viagem ela não se dava como a de avião, né? Ela tinha que fazer uma escala aqui. E a escala era Santa Maria. Então houve uma tendência por parte dos artistas de quando paravam aqui em Santa Maria, na viagem, por exemplo, Montevidéu, São Paulo, Buenos Aires, São Paulo, elas paravam em Santa Maria. Os artistas paravam em Santa Maria, as companhias paravam e se apresentavam em Santa Maria. Então o que aconteceu foi que Santa Maria começou a receber espetáculos que a própria capital do Rio Grande do Sul não recebia. E ela ficou conhecida como uma cidade que tinha uma efervescência cultural da época. A ponto de um vereador antigo aqui, que hoje é radialista, já há algum tempo é radialista, que é o Chimitão, o Fernando Adão Schmidt, colocar como na Câmara dos Vereadores, colocar na pauta que Santa Maria deveria ser chamada de cidade de cultura. Para isso serve um vereador. Mas de fato a cidade não é cultura, porque tem universidade. Porque senão ela era cidade universitária, não cidade de cultura. Né? E é injusto chamar Santa Maria de cidade de cultura pela quantidade e pela relevância de manifestações culturais, com todo respeito aos artistas locais, com a questão aqui. E a ferrovia quando acaba, meu amigo, a cidade só continua efervescente, ou talvez com um nível de circulação aqui, por causa da FCM. E os caras que têm visão aqui nessa cidade, que são visionários, haja visto alguns, como alguns prefeitos que passaram e alguns líderes locais, porque quando a gente fala de líderes a gente está falando só na política, esses caras levaram pau, mas esses caras foram os caras que conseguiram deixar algumas coisas por aqui, mas levando pau de todo mundo. quem conhece sabe, por exemplo, que quem fundou a Universidade Federal, que foi o Mariano da Rocha, levou pau de todo mundo aqui na época. O Evandro Bé, para fazer aquele túnel ali na Rio Branco, levou pau de todo mundo. Então, assim, cara, é provincianismo. É o problema daqui, é cultural. Tá mudando? Tá. Tá desenvolvendo? Tá. Mas isso daí... poderia ser bem mais rápido. Poderia ser bem mais rápido. Tá, então eu deixo uma questão, já que como o Hector falou que a gente já tá encerrando, eu vou deixar uma questão pra gente debater agora até o final. Santa Maria é uma cidade que está desenvolvendo lentamente. Shopping tá aí, né? Não, claro, é que a gente tem que parar pra pensar... O shopping? Não, na verdade nós temos que parar pra pensar numa coisa. Vai desenvolver sempre, tudo está se desenvolvendo em tudo que é lugar. Alguns lugares mais, outros menos e outros lentos. Por exemplo, Santa Maria está tendo um desenvolvimento lento. Mas tudo bem. Antes a gente falou, a gente já identificou qual que seria o principal, um dos principais motivos que mataram Santa Maria. Ser provinciano. Tá. Agora eu deixo a questão para a gente pensar mais no futuro. Santa Maria é cidade, coração do Rio Grande, no centro do estado, etc, etc. Rio Grandense, Inter SM, cidade cultura, blá blá blá blá blá. Farmácia, igreja, farmácia, shopping, para tudo que é lado, até guarda. Até, Santa Maria tem potencial, tem. Nós aqui que vivemos aqui, que nos formamos aqui, que trabalhamos aqui, nós entendemos que Santa Maria tem um grande potencial, que é o que tu estava falando antes. Santa Maria é visto como sempre tendo potencial. Como aquele jogador da categoria de base, que só é profissional, que vai ser o craque e nunca vai, dali um pouco ele já é vendido para um time pequeno e acabou. Mas ele, Santa Maria é daquele jogador que subiu da categoria de base, está jogando profissional, está sendo criticado, mas tem potencial para ser um grande jogador. Isso é Santa Maria. Ou Santa Maria é aquela cidade depressiva. Então, voltando para o que você falou. Vamos tentar encontrar o remédio. Isso é o principal. Como a gente falou que Santa Maria é potencial, mas não atingiu seu potencial ainda, não devido atingiu o resultado. O resultado é devido essa cultura provinciana. Eu deixo a pergunta para vocês. O que Santa Maria tem de potencialidade em todas as áreas? Vamos largando aqui e comentando. Eu acho que ainda continua sendo e vai ser, porque isso está no DNA da cidade, os serviços e o comércio. Haja vista a chegada do Praça Nova aí, que é talvez seja, se eu não me engano, é o maior shopping do interior do estado, saindo da região metropolitana da capital, né, no caso. Isso foi feito não aleatoriamente. Esses caras chegaram aqui, eles são de Minas Gerais. Esses caras chegaram aqui com base em estudos. O nível de circulação de pessoas da região central aqui na cidade é muito alto, né? E quem circula no shopping vê isso. Mesmo com toda a crise que está acontecendo no Brasil, no estado e no município, você vê a circulação de pessoas naquele shopping é imensa. Né? Então eu acho que a questão parte do princípio de que a categoria, a classe, os empresários que estão trabalhando com o comércio e estão trabalhando com os serviços, eles têm tudo, cara, tudo para nessa época de crise, para num momento de dificuldade agora, dar o pulo do gato. Porque é na hora que a gente é acometido por uma crise que surge algo diferenciado. Né? Afinal, a palavra empreendedorismo vem disso, vem de crise, vem de enfrentamento. Então, assim, eu vejo esse grande potencial que eu acho que está dentro do DNA, e para isso, não só o poder público, mas os órgãos aqui, as universidades, não, eu acho que todo mundo tem que se unir. Eu acho que o grande segredo da solução de Santa Maria está em todo mundo se dar as mãos, que é uma dificuldade, cara. Eu me lembro quando foi a questão desse aeroporto civil que está aí acontecer, ter que acontecer, porque chegavam empresas aqui e não ficavam, porque o cara perguntava, como é que eu vou para São Paulo se eu não tenho um avião daqui para São Paulo? Cara, e tu vê até hoje esse aeroporto está minguado, até hoje a situação está difícil nesse aeroporto civil que a gente tem em Santa Maria, apesar de ter sido foi feito todo um trabalho de mãos dadas ali para aquele aeroporto estar funcionando. E até hoje, cara, ninguém está nem aí para isso. É, o município é pobre, a arrecadação aqui é mal feita, acredito que existe um esforço para melhorar isso, mas é muito complicada a arrecadação aqui, né? E, cara, se a gente não vê esse tipo de mentalidade mudar para que a coisa seja nós ao invés de eu, eu não vejo, eu vejo a questão sempre do potencial não atingido, como eu citei a questão do público. Concordo plenamente com você. Na questão do shopping novo que tu falou, aquela instalação deles ali, será que já não entra no... Lembra que uma vez a gente estava conversando sobre desenvolvimento da cidade, começa pela descentralização? Descentralização. Urbana, né? Urbana, sim, já está longe do centro. Não, aqui em Santa Maria, para quem não conhece, tudo a gente tem que fazer no centro. O centro é um inferno. É um inferno de morar, é um inferno de ir. E aos poucos a cidade já está começando, o comércio já está começando a se espalhar pelos bairros. Falta muito. Aí que está a oportunidade para quem quer empreender nos bairros. Uma clínica dentária num bairro, e não um centro lá num prédio que enxerga Santa Maria inteira. Lá não tem estacional, esse cara paga um monte. Essa região oeste da cidade, ela tem de um lado, ela tem 25 mil pessoas. Da Tancredo Neves, Tancredo Machado, na cidade. E do outro lado, umas 25 mil. São quase 50 mil pessoas morando na região oeste da cidade. É quase que uma cidade inteira. Né? E não tem ninguém que descentralize isso economicamente. Uma subprefeitura ali. Não, até tem, mas você vê empresarialmente. Você não vê. Talvez aqui e ali a gente veja uma expressão como o cara do gulosão aqui, que fatura horrores aqui por questão da alimentação. Mas a gente não vê. Agora, nesses últimos 3, 4 anos, gente, é que foi abrir agência bancária na Tancredo. Nesses últimos 3, 4 anos. Sim, a Tancredo. Nós estamos ainda em Santa Maria, no século XX, cara. A questão passa por isso. Santa Maria é uma cidade que não entrou no século XXI. A cabeça dos líderes de Santa Maria, sejam líderes da comunidade local ou da política, ela não saiu do século XX. Os caras estão pensando Santa Maria como cabeça do século XX. Ninguém pensa Santa Maria como século XXI, cara. Ainda estão pensando Santa Maria na época do CD. Esse parque tecnológico que seria o futuro é uma coisa que deveria ter estourado. Estourado? É um potencial. Pode falar, Hector, que eu te cortei. Não, eu ia falar da Tancredo Neves. Tem dois bairros de Santa Maria que eles são, vamos abrir aspas, autossustentáveis. Você não precisa ir até o centro para fazer alguma coisa, pagar conta, ir no médico. Agora, né? Um consultório odontológico, que é a Camubi e a Tancredo Neves. Cara, esses dois bairros acho que são os mais desenvolvidos de Santa Maria. Fecha aspas, pode continuar. Não, mas é verdade, está descentralizando. Está descentralizando, o pessoal vai consumir mais perto. E aonde foi feito o shopping Praça Nova, para quem não é daqui, pega a Camobi. A faixa que a gente fala é uma rodovia. A rodovia que corta todo o Rio Grande do Sul de fora, de oeste a leste, ou de leste a oeste. E entre o shopping de um lado está Teneves. Tá querendo Neves, do outro tá Camobi. O que eu queria dizer pra Letícia é que o cavalo tá passando. Queria dizer a Letícia aí do texto que ninguém matou Santa Maria ainda, não conseguiram. Mas o cavalo tá passando. Matar com a faca do pescoço. A oportunidade tá aí, cara. Acho que muito mais do que matar Santa Maria, é a oportunidade que tá aqui Santa Maria tem agora de algumas coisas estarem mostrando pra cidade. Que ela é talvez a gente esteja num grande momento. Ou a gente sela o cavalo, ou a gente deixa ele passar. Ou tu chega com um desfibrilador. Palavra difícil. Ou tu chega e enterra. Agora, o que é que vai acontecer com o passar dos anos, né? Tentando fazer uma questão cronológica agora de quem alimenta essa cultura, que ela é muito forte ainda aqui em Santa Maria. Todo mundo quer passar pelo centro quando vai cruzar leste e oeste, né? Eu não sei o que tem que passar pelo centro. Manda quer... casa véia. O calçadão, aquela coisa decadente, que para quem não acha, eu como arquiteto tenho que dizer, altamente decadente, inclusive o pavimento do calçadão está uma desgraça, enfim. O cara tem que passar por ali. A menina estava reclamando que os deputados não... Cara, primeiro antes de esperar os deputados ir lá no centro da cidade passear, Cara, vamos dar pau neles nos bairros. Não. Vamos. Não pode. Ah, não. É. Vamos entender o que é um centro revitalizado, que a cidade não tem ainda. Claro. Não, mas a questão que eu até falei das casas velhas, até eu vou fazer uma brincadeira que uma vez eu fiz com uma amiga da minha mãe, ela falando, claro, descendente da italiana, ela ia conhecer, porque eu vou conhecer a Itália, vou passar por Gênova, Trento, vou na Sicília, em Palermo, Cagliari, vou não sei aonde, Bari. Eu fiquei olhando assim e falei, cara, quanto é que tu vai gastar? Ela me disse o valor lá, era um valor alto. Tu quer se enfiar nisso aí e ver casa velha? Vai ali na Vila Belga, passa no centro aqui, aquela na área de Santa Maria, passa aqui no centro de Santa Maria, que tu vai ver um monte de casa velha igual na Itália, porque aqui são tudo descendentes de italiano, que nem eu falo da favela. O pessoal vai pro Rio de Janeiro gastar um monte de dinheiro com aquela praia, a cidade mais linda do mundo, querendo ou não, é o Rio de Janeiro. Tá? O pessoal vai pro Rio de Janeiro, em vez de ir pra praia, curtir Corcovado, os pontos turísticos, o que que fazem? Se enfiam numa favela, vem aqui em Santa Maria, eu levo aqui nas vilas, tem a Lídia, tem a Carolina, tem a Invasão, tem casa um pouquinho melhor e até pior do que na favela, e vamos ganhar dinheiro. Porque gostam de ver pobreza. Já viu aquele vídeo do... Porto dos Fundos. Do Porto dos Fundos. Eles levando os pobres. Ali vem o pobre. Ali vem o pobre. O pobre. Ah, porque o pobre gosta de ter potinho. Aí entram na casa do pobre. Ah, esse pobre tá aqui porque a família morreu. Não morreu, não. Morreu sim, pobre. É o rico querendo ver o pobre. Então... É hilário. A questão... Por que eu caí na questão da Itália? Por que eu caí, né, contando essa história de ir para a Itália e ver casa velha? Lembra uma vez quando nós estávamos fazendo mestrado, que a gente estava falando do potencial de turismo que tem em Santa Maria? Absurdo. Com a Quarta Colônia, com um amigo teu, acho que veio dos Estados Unidos. Isso, absurdo. Que viu a Quarta Colônia e ele falou, eu tô na Itália. Ele era italiano e morava nos Estados Unidos. Não, né? Ele era americano. Americano. Ele mora no Mississippi e ele, quando veio conhecer a Quarta Colônia aqui, as cantinas, ele disse, cara, eu fui lá na Itália igual. É igual. Pois é, aí a gente tem um potencial de turismo, porque, por exemplo, janeiro e fevereiro, não é todo mundo que gosta de ir pra praia, se enfiar numa praia onde tu não consegue caminhar na areia. Eu não gosto. Tem um monte de criança mijando e gritando na água, que é uma incomodação e bola e... Então, a gente tem um potencial turístico, imagina investir aqui nessa Quarta Colônia. Mas sabe por que que não investe? Eu, na minha opinião, eu acho que não investem. Porque a Quarta Colônia é de Santa Maria. Não é meu, cara. Mas ou eles lá não vão dividir com Santa Maria. Cara, eu posso falar um pouco sobre isso aí rapidamente. Cara, ninguém se une. Os municípios não se unem. Exatamente isso. Eles até na Quarta Colônia se unem, mas Santa Maria não se une a eles. Ou seja, na verdade, caindo na mesma história. Ah, é Santa Maria que não se une? Santa Maria tem uma resistência de não se unir a esses municípios. Imagina quanto é que vai ganhar os municípios e nós não. É. Então deixa tudo abandonado. No fim das contas, cara, caindo na mesma história. Provavelmente. A gente não se une. Né? E parte do princípio do seguinte, ó. Só para concluir uma linha de raciocínio que eu tenho muito forte nesse sentido. Nós temos 3 gerações nessa cidade hoje. A cidade está completando esse ano 160 anos. Parte desse princípio de que nos próximos 50 anos haverá uma nova geração. E aí, aquela geração inicial dos primeiros 50 anos, aquela geração que talvez ainda esteja viva, de alguns caciques da cidade, ela está passando. E a esperança que existe de uma mudança de paradigma, de uma mudança de mentalidade, de modelo mental hoje para o futuro, é que as novas gerações da cidade, que vão ficar aqui na cidade, que queiram estar aqui na cidade, porque alguns vão embora daqui, elas venham pensando a cidade de uma forma diferente. Porque muitos não querem nem ficar aqui, vão para outros lugares. É um trampolim. Vão para outros lugares. Então, assim, há uma tendência de que ainda perdure um pouco, porque a cidade está envelhecendo, a mentalidade não muda, porque pensa-se como os antigos pensavam, e que os novos possam fazer alguma coisa para os próximos anos. Porque quem está novo ainda de idade aqui, está pensando como velho. Até na política a gente vê gente nova, de idade, pensando como os velhos políticos da cidade. Os empresários da cidade hoje novos, quiçá algumas exceções, ainda pensam como os antigos, né? Quando não estão embora, foram embora daqui, já estão na capital ou em outro lugar do Brasil. Então a minha esperança é que nesses próximos anos, as novas gerações que virão, porque essas gerações vão passar, mais antigas, elas vêm com a mentalidade de fazer Santa Maria uma cidade do século XXI. Porque nós estamos ainda no século XX. É que quem vai criar essa próxima geração, a sucessão vai ser feita, quem vai criar são o pessoal do século XX. Então é nisso que nós temos que ter cuidado. No momento dessa sucessão do poder, tu falou, os próprios políticos, ele está sendo criado pela aquele cabeça branca. Uma coisa que eu sempre falei nos clubes aqui de Santa Maria, cara, se envolvia com Rio Grandense, Inter SM, eu sempre falei assim, sabe, quando que vai mudar? Claro, é clube de futebol, mas a gente pode passar para tudo também. Sabe como que vai mudar? Quando morrer uns 1.800 anos, que é umas 10 pessoas, aí vai resolver, porque aí vai entrar ideias novas, melhor. Ideias novas sempre entraram. O problema é que quando ia se executar, era barrado, porque ia dar certo, porque, entendeu? Então, o Santa Maria tem esse grande problema. A gente torce para essa próxima geração que vai vir, ela não ser criada pela geração anterior. Porque essas três gerações que já passaram, a gente já salvou em alguma coisa. Alguns já vieram com ideias novas, diferentes. Mas a maioria que veio com uma cabeça diferente já foi embora porque aqui não conseguiu. Uhum. A gente ainda, talvez, ainda escute por alguns anos a velha frase, a velha máxima. Babes, vou-me embora porque aqui nada acontece. Exatamente. Cara, vou-me embora porque a cidade aqui parece que nunca acontece essa cidade, nada acontece aqui, a gente nunca tem chance aqui. Bah, vou-me embora porque aqui é uma cidade que a oportunidade não tem. Vou-me embora porque aqui eu terminei meu curso e não posso ficar aqui porque a cidade está parada. Já que falou isso aí, tem dois amigos meus que foram embora para Santa Catarina, acho que é uns 10 ou 12 anos atrás. E nunca mais voltou. Nem para visitar. Eu não volto de jeito nenhum, a gente pergunta para eles, toda hora convidando a gente para ir para lá. Hoje eles têm negócio lá, tudo mais, são bem sucedidos. Saem daqui com a mão na frente, outra atrás, um bosta que nem o cara. E hoje em dia estão bem. E a só pergunta para eles se eles querem voltar. Não. Porque são um lugar muito... É outra cultura, outro estado. Lembra que eu até falei que até a questão desse mestre já influencia. Mas aí, por que que os caras foram sem um puto pila no bolso. Foram com a vontade de trabalhar. Chega sem um puto pila no bolso, Santa Maria, vou te falar uma coisa. É? Não vou nem matar. Não, foram com a vontade de trabalhar. Tu sabe qual é um dos problemas que eu acho em Santa Maria? Questão de emprego. Aqui, os cabeça branca das antigas, dono da empresa, normalmente eles te pagam o mínimo, o básico. Exato. Tu tem que te prostituir para trabalhar. Ué, pra muita gente, quando ex-alunos meus que estavam se formando, eu sempre falei, não se prostituam. Ah, administrador vai trabalhar 1.500. E fala pro dono da empresa, 1.500 para administrador, fiz 4 anos, o senhor não tem conhecimento nenhum. Valeu. Só tem essa. O cavalo passou e o senhor saltou e conseguiu encilhar o cavalo e montar, beleza. Mas o cara passar 4 anos numa faculdade, isso eu tô falando que a gente sabe que alguns são meio analfabeto funcional. Mas os bons, sempre falei, não se prostituem. Tu chega numa entrevista, quanto é que é o salário? 1.500 mais vale disso, daquilo. Porque aí o que acontece? Tu vai pra Santa Catarina, com esse teu curso superior, por mais que tu não trabalhe, não seja o teu cargo não seja alto na empresa, mas tu vai ganhar um pouco mais e o teu custo de vida vai ser menor. Mas isso a gente entra numa esfera estadual, a gente já tá saindo do municipal. Por que que eu perguntei pra vocês da potencialidade de Santa Maria? Primeiro, pra gente chegar numa conclusão, vamos pensar comigo. Turismo. Fantástico. Quem conhece a Quarta Colônia, quem tiver tempo. Fora o turismo de aventura. Não, ecológico, aventura. É, aventura. Turismo religioso, muito mais. Porque sim. Poderia-se fazer uma agenda em relação ao mês da medianeira do mês inteiro. Se ganha dinheiro aqui, apenas nos hotéis, se enche os hotéis num fim de semana. Vem quantas mil pessoas? 300 mil? Vem a população da cidade. Se prepara no pra fim isso. De semana. Tá. Turismo. Uhum. Educação, mas. É. Potencial tem. Nós temos pessoas se formando, dá pra ficar aqui. Só que tem essa questão. Valoriza quem está se formando ou quem tem o seu curso superior. Tem muita gente que... Eu vejo muita gente falar... um tipo de pré-conceito com quem tem curso superior, tipo, que você acha sabidão, ou que, ah, isso aí não serve pra nada. Cara, a faculdade não é só pra aprender teoria prática, a faculdade te ensina muito mais que isso. Então, um próprio recém-formado pode sair da faculdade melhor líder do que o cabeça branca que está lá pagando miséria para o seu funcionário. Ou ele pode motivar o funcionário mesmo ganhando miséria. Então, educação nós temos. Educação envolve questão de pesquisa também, como tu falou. Cara, nós temos a UFSM, tem 500 faculdades aqui que sai muita ideia boa. Nós temos questão a logística. Indústria, vamos falar indústria, que a indústria é 2,63%, eu acho, do PIB. Da matriz econômica. É, 2,683, agora não me lembro. É muito pequeno, indústria. Santa Maria no centro do estado, se a gente for parar para pensar a questão de logística para indústrias que iriam exportar daqui, é 2 horas do Uruguai, 4 horas da Argentina. Mercosul, né? 3 horas Santa Catarina, 4 horas do Porto do Rio Grande. Tá. Indústria, como a gente estava discutindo aquele dia, o distrito industrial não deveria ser aqui, perto da Teneves, mas sim perto da base aérea. Mas beleza, digamos que está ali um distrito industrial, o que que acarretaria para a empresa trazer indústrias? Empregos diretos e muitos empregos indiretos, porque viriam pessoas, ou as próprias pessoas aqui seriam contratadas, teriam emprego, viria muita gente de fora para várias indústrias, os fornecedores iam vir para Santa Maria e região, iria desenvolver, fomentar o comércio local, porque as pessoas têm que comer, se vestir, fazer sexo, tem que beber, comprar, tem que gastar, tem que viver, tem que viver. Então aí a gente pega o exemplo da China. Claro, China é um país comunista, mas a economia é capitalista. A China na década de 70, o que que fizeram? Investiram setor primário, setor secundário, vamos industrializar indústria. Hoje a China, ela é dona de quase todos os direitos de produção das tecnologias do mundo. Quase tudo. O teu iPhone, que agora tu tá aí ouvindo, teu iPhone, olhando o Instagram no teu iPhone, sabe onde é que foi feito? Na China. Não foi no Japão ou nos Estados Unidos. A Coreia do Sul também. A Coreia do Sul na década de 70 investiu em educação. 70 ou 60? 70%. Não, década de 70 ou não, 60? 70. E no orçamento público eles colocaram a margem muito alta. Acho que chegou a quase isso aí. Em educação. Transformou o país, né? O país. É uma potência hoje, a Coreia do Sul era um pouquinho melhor que a Coreia do Norte. Coreia do Sul hoje tu pega os próprios carros, né? Os veículos. Carro, a questão de tecnologia, internet. Bom, então, tá aí os jogos de pinhão, chão agora. Estão mostrando. Até amanhã. Aí, por exemplo, o poder do país, né? Aí nós falamos já em turismo, tá? A questão da indústria, educação, tá? O que mais que a gente teria de potencial aqui? Há 18 anos atrás, 17, nós íamos muito em festivais aqui em Santa Maria. Era muito show, a questão da cultura, se investia muito na cultura, então o pessoal estava sempre gastando os pila. Hoje tu não tem show nenhum. Aí quando vem um show, vem essas fulano e fulano, o MC Droguinha. Terminaram com a Expofira, que era uma das marcas de Santa Maria. Pagam 100 reais pra ir no Zé Droguinha. A Expofira não tem. E por mais que se tivesse, iria continuar? A Expofeira, que tinha show local, tinha a Feisma, que tinha show local, que de vez em quando trazia Mas aí eu quero fazer também uma observação em relação à Expofeira e a Feisma, que de alguma forma só aconteciam se tivesse dinheiro público. Exato. E aí no momento que esse dinheiro público foi se esgotando, porque hoje em dia tá mais rota, o orçamento público aqui municipal está mais roto, essas feiras não tiveram essa ajuda, passaram a não acontecer. Então, a cidade, ela vive uma filosofia também de assistencialismo público. E ela não... Todo mundo só faz as coisas aqui se a prefeitura der dinheiro. E ninguém apoia ninguém. O empresariado não apoia para a feira sair. Voltamos à mesma fala. A cidade, ela não cresce. Ela não se desenvolve porque as pessoas que podem fazer o apoiamento da cidade, elas não se unem. Aqui só existe uma, que eu saiba, De repente, se vocês souberem, me digam. Só existe um empresário na cidade hoje que tem uma fundação cultural, que é o cara da Casa Eni. É, eu ia falar da Eni. Só. E? Só. E o cara é do comércio. Ah. Nenhuma outra instituição privada aqui, né? Nenhum outro empresário grande na cidade tem uma fundação cultural. Ou seja, investe em cultura. Numa cidade. Não é investimento, é gasto. Numa cidade que se chama Cidade Cultura. Só as casas Eni. O Grupo Eni. Grupo Eni. Cara, é impressionante. A gente fala e vê que, na verdade, a questão passa pela lideranças trabalharem unidas. É? Né? União. Não trabalharem unidas. Não trabalham unidas. Cada um visa seu próprio umbigo. Tá. Bem, então chegamos. Daria mais umas 5 horas para discutir, né? É, mais alguma coisa aí do Hector? É. Eu queria, antes de finalizar, uma coisa que não tá na pauta, mas eu quero já pro Maurício e pro Fábio, mencionar uma coisa que eu acharia legal no final de cada programa, uma indicação de filme. Sobre o tema que a gente tava falando. Perfeito. Como o Maurício falou, e o Fábio falou aqui também, do individualismo da cultura, da economia. Eu quero indicar um filme assim, ó, Fome de Poder, que é a história do McDonald's. Ah, do McDonald's, tem no Cara, Netflix. É um baita do Netflix. E retrata bem assim, o que é o individualismo. Né, cara? O que o cara tinha, assim, ele não era nada. E ele, por ser individualista, virou uma das maiores redes de franquia do mundo. Cara, com não isso. Não uma das maiores. Com isso a gente não tá querendo nem fazer apologia ao individualismo. Não, é só pra entender. Não, o filme é só pra entender o que é o individualismo. Entendeu? Bom, galera. Tá. E com essa, então, deixamos um abraço. Então, antes de encerrar, fica a dica do filme. A gente tem o momento Você Sabia, né? Você Sabia e o momento Aberto da Semana. Sim, sim. O momento Você Sabia, já tinha lido antes, mas semana eu mandei pro pessoal para dar uma lida. Você sabia que 70% da serotonina é produzida no seu intestino? O hormônio do prazer vem do seu intestino? 500 milhões de neurônios? 500 milhões de neurônios tu tem no intestino. 500 milhões de neurônios, há quem diga que só neurônio tem no cérebro, né, cara? Aham, uhum, pra te ver, né? Então, se você anda enfesado aí, cheio de merda no intestino, tem certeza de que isso aí... Não, e caganeira também. Tá indo pro seu cérebro aí. Pra vocês verem como a saúde intestinal influencia na saúde mental. Muito bom. É, o corpo humano é forte. É impressionante. Parabéns, corpo humano. Mas, pra finalizar... Quem matou Santa Maria? Cara, ainda não conseguiram matar Santa Maria. Mas, de fato, a gente deixou aí nossa posição, nossa maneira de refletir sobre isso. Ah, e queria também agradecer as manifestações sobre o tema passado, que foi a decadência da cultura musical do Brasil, ou no Brasil, e muita gente se manifestou assistindo ouvindo nosso podcast. Entendi. Deixa sua opinião. Esse podcast vai estar no SoundCloud, vai estar no Facebook, vai estar na nossa página, a página do Fala Que Eu Discuto. Deixa sua opinião, sugira outros temas que a gente vai estar aqui debatendo um pouco, até trazendo convidados para falar sobre isso. Então, sobre o último programa, eu gostaria de falar, pessoal que está escutando, escute, interprete antes de sair falando merda. Porque o programa nós discutimos a questão da decadência cultural. Nós falamos do talento dos músicos. E tem gente que acho que não escutou e não entendeu, porque hoje em dia existe o analfabetismo funcional para escrever e o analfabetismo para entender, para ouvir e entender. Porque assim, ó, nenhum momento foi questionado, e eu também não questionei, se o Pablo Vittar é gay, homo, puto, o que for, ninguém questionou isso aí. Nós questionamos que ele é um péssimo cantor, que ele não tem técnica, é uma porcaria, na minha opinião, uma bosta de músico, tá? Então, se eu falar que uma pessoa negra não é uma boa cantora, eu não tô sendo racista. Se eu falar que uma mulher não canta bem, eu não tô sendo machista. Se eu falar que um homem não canta bem, eu não tô sendo feminista. Então, enfim, essas opiniões dessa ditadura que a gente tem hoje social, que não pode falar, enfim, no cu essas opiniões, tá? Mas vamos discutir, depois a gente pode discutir do enfiar no cu. Aqui é pra discutir, tá? Mas em nenhum momento nós nos posicionamos sendo homofóbico. Só que o Pablo Vittar é uma bosta de cantor. E sobre o momento, para encerrar, a grande bosta do dia, o grande bosta foi, eu li hoje. O que foi? Moda para o carnaval é adesivo para os mamilos. Mamado, burro! Puta, eu vou botar o adesivo do Tico e vou sair no carnaval. Aí eu vou ser o quê? Parado? Abraço, galera. Abraço. Até a próxima. Um abraço. Até a próxima.